café esfria, a casa é um drama. No espelho o reflexo ri, a tristeza é o que eu vejo ali. Cada dia é um eco, um repetir, o vazio em cada canto, um peso a persistir. Caminho pelas ruas sem rumo, sem cor, a solidão é uma sombra que abraça com dor. Eu tento encontrar um pouco de luz, mas a amargura me abraça e me seduz. No cotidiano que me arrasta e me afasta, a tristeza, a melodia que nunca passa. As horas se arrastam, o silêncio é denso, a solidão se espalha. É meu único consenso. Conversas imaginárias, sorrisos distantes, cada passo é um eco dos dias marcantes. Cada risada é um mistério perdido, em cada canto um sonho esquecido. As pessoas passam, mas não param para olhar. Na minha solidão só amargura pesa. Eu tento encontrar um pouco de luz, mas a amargura me abraça e me seduz. No cotidiano que me arrasta e me afasta, a tristeza, a melodia que nunca passa. Olho pela janela, o mundo segue em festa, mas aqui dentro o coração não resta. Esperança é um fio que se estira e se rompe. Na tristeza, meu refúgio, minha própria ponte. Eu tento encontrar um pouco de luz, mas a amargura me abraça e me seduz. No cotidiano que me arrasta e me afasta, a tristeza, a melodia que nunca passa. Entre sombras e silêncios vou tentando seguir. A solidão é um caminho que eu tento descobrir. Quem sabe um dia a tristeza vai embora, mas por agora ela é a canção que eu adoro. Espero que essa letra capture bem o sentimento que você queria transmitir.